E aí, pessoal? Estamos aqui em mais uma roda de conversa sobre temas variados que sempre estamos trazendo para vocês. O tema dessa semana me chamou bastante atenção. Eu mesmo confesso que fiquei bastante intrigado. Ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Está associado ao meio ambiente. Nós vamos falar sobre o fogo, mais especificamente sobre o fogo que está acontecendo no Cerrado. A gente está vendo todos os dias cenas tristes de incêndio acometendo diferentes regiões do nosso país. E mais recentemente no nosso Pantanal. São cenas desoladoras. Os incêndios que aconteceram no início do ano na Amazônia chamaram a atenção de toda a mídia internacional, realizando pressões de natureza econômica e política sobre o nosso governo. Mas quando eu falei a vocês que o que me intrigou foi o assunto, é porque eu estou do lado das pessoas de mais alta competência e que me disseram que o fogo é um elemento essencial à existência do Cerrado. Pode isso ser verdade? De adianto que sim. A produção já me antecipou a razão disso, e realmente, por mais paradoxal que seja, nossos especialistas estarão aqui para nos dizer o porquê disso. Hoje, então, falaremos do nosso segundo maior bioma, o Cerrado Brasileiro. Para tratar dessa questão, o fogo como solução e problema, separamos um time especial para falar tudo que envolve esse ecossistema. Mas antes, saliento que esse podcast só foi viável mantendo o distanciamento social. Então, cada um dos nossos convidados dessa roda de conversa, na sua casa, diferentes microfones, em ambientes diferentes do que estamos habituados. Mas eu e a produção já agradecemos imensamente a participação de vocês. Estou aqui com três biólogas: a Luísa, a Fernanda, a Daniele e a brigadista Gabriela. Mulheres poderosas, inteligentes e preparadas que irão trazer para a gente todo tipo de informação que precisamos. Vou começar com a bióloga Fernanda, perdão, pedindo para falar o que é o Cerrado, como a gente sabe diferenciar esse bioma de outros, enfim, caracterizar para a gente esse nosso bioma que é o protagonista do papo de hoje. Fernanda, muito obrigado, seja bem-vinda. Bom dia, Leonardo, Diga. e toda a equipe, né, que vai estar presente com a gente nesse debate hoje. Eu agradeço o convite, fico muito feliz em poder compartilhar, né, os conhecimentos sobre uma temática extremamente importante que estamos vivendo atualmente, que é o nosso Cerrado. Também conhecido como berço das águas, né? E assim como você havia dito, ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, né? Ocupando uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Cerca aí de 22% do nosso território É muito nacional. grande. É uma área que incide sobre os estados, né, de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, além de pequenas partes, né, no Amapá, Roraima e Amazonas. Como eu havia falado anteriormente, né, o Cerrado também ele é conhecido como berço das águas, né? Por quê? Devido ao seu espaço, né, territorial, que encontra-se nascentes das três maiores bacias hidrográficas, né, da América do Sul: Amazônica, São Francisco e Prata, né? O que resulta ele um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. E quando se trata de biodiversidade, né, o Cerrado ele é uma das regiões do mundo que abriga o um número de plantas mais variados, né, já catalogados, né, plantas vasculares, mais de 11 mil espécies. E do ponto de vista, né, da biodiversidade biológica, o Cerrado brasileiro ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo, além de apresentar, né, extrema abundância de espécies endêmicas, né? Para ser mais exata, 44% da flora é endêmica e sofre uma excepcional perda de habitat, né? Podemos falar que nas últimas 3 décadas o Cerrado ele vem sendo alvo de degradação pela expansão da fronteira agrícola brasileira, né? Além disso, o bioma Cerrado ele é palco de uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso para a produção de carvão. O processo agropecuário, né, ele utiliza de um recurso que pode ser um grande problema, e é o problema que nós estamos vivendo atualmente, que é o fogo, né? Podemos dizer que temos o fogo bom e o fogo ruim, né? Na maioria das vezes, ele é utilizado para limpar pastos ou determinadas áreas do plantio, né, em períodos que antecedem a época das chuvas, sendo essa uma das principais causas das queimadas no cerrado. Mas sabemos que o fogo, ele tem um papel imprescindível para o processo de formação do cerrado, né? O clima seco e a presença de ventos fortes são fatores que propiciam a ocorrência de queimadas no cerrado. Em tais eventos, né, de clima seco e presença de ventos fortes, a temperatura do ar se eleva em torno de até 750 graus e pode propiciar o rebrotamento de várias espécies vegetais de germinação de sementes, né? Além disso, a ciclagem de nutrientes pode ser intensificada, assim como a colonização de espécies arbustivas, né? Em consequência da queimada de espécies lenhosas. Tais mudanças, né, tais acontecimentos propiciam o florescimento e a chegada de animais polinizadores. Um pouco mais tarde, né, atraídos pela oferta de frutos, aparecem animais de maior porte e estes contribuem para a colonização de animais carnívoros, né? O problema, Leonardo, é que a sua incidência e também a duração e a área de abrangência tem sido prejudicial ao bioma, né? Além de perdas de paisagem, susceptibilidade a erosões no solo, o aumento de concentrações de gases e erosões na atmosfera, né? A morte de animais, que é um fator que está no ranking dos efeitos nada positivos das queimadas não naturais. Assim, a sua perda gradual de diversidade e alterações drásticas na estrutura da vegetação são fatores que demonstram que o fogo descontrolado pode destruir, né? É um fogo ruim, como eu havia dito, né? Em poucas horas, grandes esforços relativos à conservação de uma área, né? Do nosso segundo bioma. Entendi. Aí. Então, Fernando, pelo que eu estou entendendo, o Cerrado é uma área que cobre uma grande parte do nosso cenário brasileiro, é bastante biodiverso, e você já começou a falar aí a respeito dessa questão do fogo. Eu vou até emendar aqui, pedir para a Luísa explicar mais para a gente a questão desse fogo. Porque você disse que tem um fogo natural, né, que é positivo, e um fogo que é nocivo, que seria um fogo ruim. Então eu vou chamar aqui uma outra bióloga que vai falar isso para a gente, que é a Luísa. Luísa, a Fernanda já mostrou aí para a gente as características do cerrado. Agora, fala um pouco mais a questão desse fogo aí, que parece um paradoxo, né? Tem que ter o fogo, não tem que ter o fogo. Como funciona isso, Lu? Ei, Leonardo, bom dia para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse momento. Eu agradeço você. Desse momento, com essas mulheres super especiais. E falando sobre o fogo, o fogo que a gente considera que é o fogo bom, né, é aquele fogo que é causado por fatores naturais, né, como raios, né, descargas elétricas, atritos entre rochas, entre pelos de animais, ou uma combustão espontânea, por exemplo. E a gente tem o fogo que é ruim, que é o fogo que é iniciado devido a ações antrópicas. Só que esse fogo que é natural, que a gente chama de bom, ele é bom para esse bioma, como a Fernanda disse, porque ele vai contribuir para a germinação de sementes, porque muitas delas são, né, impermeáveis, ficam lá no solo, mas não conseguem germinar. Então, o aumento da temperatura vai fazer com que ocorram fissuras nessas sementes, a água consiga penetrar dentro delas e elas germinem. Além disso, esse fogo vai permitir a ciclagem de nutrientes nesse solo. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas isso não faz mal, né, para os animais ou as plantas desse local? Logicamente que alguns animais e plantas vão acabar morrendo devido a esse processo. Mas muitos animais também se beneficiam, né? A gente vai ter florescimento das espécies, o recrutamento dos polinizadores, dos animais herbívoros, colonização depois pelos carnívoros. E as plantas, muitas delas vão possuir mecanismos de defesa contra esse fogo, né? As que não possuem, elas têm um poder de recuperação muito rápido. Inclusive, essa capacidade de regeneração do fogo, ela é muito estudada por diversos pesquisadores das mais diversas universidades do Brasil. Então, tudo isso ele só é um grande problema quando essas queimadas não são unicamente naturais, né? Como a Fernanda disse, a gente está tendo um aumento dessas queimadas que são causadas pelo homem. E a duração dessas queimadas, o tempo de a área de abrangência tem sido bem maior em razão de nós, né? Nós, seres humanos. Ah, entendi. Não, deu para entender claramente. O fogo é essencial, por exemplo, para brotamento, para sementes germinarem, deu para entender bastante. Sim. Só que é igual você falou, o fogo está indiscriminado, por isso que eu trouxe aqui a brigadista Gabriela, porque ela sempre está de frente aí com esses incêndios, ela pode trazer informações para a gente. Tudo bem, Gabi? Eu já te agradeço aqui a sua participação. Fala um pouco para a gente aí sobre essa questão desse fogo indiscriminado. Bom dia, né, Leonardo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Aqui é informal mesmo, pode falar Léo, Leonardo, todo mundo aqui é uma família. Beleza, obrigada. Hoje, sem dúvida, né, a maior das queimadas ela é provocada pelo homem. E a principal causa desse fogo nas regiões de Cerrado, ela está diretamente relacionada às atividades agropecuárias, já que eles utilizam desses sistemas do fogo como recurso para limpar o pasto e obter a forragem fresca para o gado. Então, eles queimam esse capim seco, né, para forçar ele a rebrotar ou para abrir novas frentes agrícolas. Só que essas sucessivas queimadas anuais causadas pelo homem têm ocasionado a degradação do ambiente, os esgotamentos das terras, a erosão, a perda da biodiversidade, destruição dos diversos gradientes do Cerrado, entre outras coisas. No ano passado, o Cerrado ele registrou mais focos de queimadas nos primeiros dias de setembro do que a Amazônia. E em 2019, o bioma apresentou 35.547 focos de incêndio de janeiro a setembro, contra 24.625 em 2018. É um índice muito alto, né? O que representa um aumento de 44%. Esse ano, no mês de junho, o bioma abrigava 47% dos focos de incêndio, contra 52% do ano de 2019. Esses prejuízos causados por esses focos, eles podem ser prevenidos por meio do manejo do fogo nas áreas de vegetação nativa do Cerrado. Além disso, também é preciso a implementação, né, de políticas que estimulem a redução do desmatamento, a restauração da vegetação nativa e o investimento em programas que protegem o Cerrado, né? Não tenho dúvidas. E a gente tem visto aí, por exemplo, o papel de organizações não governamentais, né? No caso do Pantanal, por exemplo, ajudando vocês, porque as ações só do governo parecem não surtir efeito diante dessa magnitude dos incêndios, né? Isso mesmo. Vou finalizar aqui, abrindo espaço para uma amiga de longa data, que é a Daniele. Daniele, agradeço o seu aceite pelo convite para participar aqui desse assunto tão, tão bacana. O que, que você pode falar aí para a gente concluir essa nossa roda de conversa, Dani, com seu conhecimento? Olá, muito bom dia a todos. Eu que queria agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa com companhias tão boas, né, trazendo esse assunto tão pertinente. Tão comentado, né, nos noticiários ultimamente sobre esses incêndios ambientais, infelizmente, né, que acontecem em diversas partes, não só do Brasil, como no mundo inteiro, né? Enfim, então vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, que eu tenho estudado um pouco sobre o manejo integrado do fogo no Cerrado, tanto em campo quanto fora dele, né? Bom, o manejo do fogo, ele é muito importante para promover esse equilíbrio entre essa necessidade do fogo na manutenção do ecossistema, como foi dito pela Luísa, né? Vou retomar um pouco aqui, um pouco de cada fala de cada participante aqui, e o equilíbrio entre essa necessidade e a conservação da biodiversidade, né? E a proteção do clima local. E com esse manejo de fogo, a gente visa minimizar a ocorrência e a extensão dos incêndios antrópicos causados em épocas distintas, né, as queimadas naturais. É uma espécie de controle, né? Sim, é uma espécie de controle, exatamente. E aí a gente fala de manejo de fogo como uma necessidade, né? Porém, é uma questão um tanto quanto complexa, né? Porque essa prática exige diversas estratégias específicas, né? Por parte dos brigadistas, biólogos, ecólogos, para que se mantenha o controle absoluto sobre esse fogo e no manejo dos combustíveis naturais, que acabam por ajudar a alastrar esse fogo, né? Então, deve-se manter esse controle total para não causar grandes prejuízos e sair do controle, né? Porque fogo, como a gente sabe, alastra que é uma beleza. Então, é muito complexo essa questão de manejar ele. Enfim, aí associado a isso, também é fundamental que a gente tenha um planejamento de campanha de educação ambiental, né? Nas comunidades locais, principalmente as comunidades que ficam nos redores das áreas de preservação do Cerrado, que precisam desse manejo de fogo. E aí a educação ambiental é essencial, né? Para o manejo desse fogo nas bases comunitárias. E aí ele é até positivo porque ele possibilita a colaboração, a participação e a integração de diversos setores da sociedade na conservação desse ecossistema, né? Ou seja, a gente vai ali fazer um programa para conscientizar essas pessoas para não provocar um incêndio indiscriminado nessas regiões. Bacana. Essa educação ambiental é muito boa para a gente auxiliar na disseminação de uma consciência ambiental também, que é necessário preservar a fauna e a flora. E aí, sensibilizar essa comunidade local sobre o perigo desses incêndios, sobre práticas ecologicamente sustentáveis de manejo e alternativas do uso do fogo na agropecuária, porque a agropecuária também é um fator, né, que também pode provocar esses incêndios indiscriminados, né? É verdade. Enfim, ao mesmo tempo, né, também é importante esclarecer sobre essas técnicas, épocas certas de manejo do fogo e estruturas apropriadas para realizar as queimas controladas. E aí a educação ambiental, por fim, ela vai cumprir esse papel, né, essencial para a prevenção de incêndios. E é isso, estou trabalhando um pouco sobre essa educação ambiental aí, e é muito importante. É isso. Nossa, que eu tenho ficou pra... muito claro. Ficou muito Sim. claro. Eu sabia que se juntasse vocês, a gente iria deixar esse assunto muito mais claro para quem está escutando. A gente está aqui, cada um, dentro da casa da gente, nos nossos ambientes diferenciados, mas eu tenho certeza que quem está escutando a gente conseguiu entender que o fogo é bastante importante para a existência do Cerrado, mas é um fogo natural. Esse fogo indiscriminado, criminoso que a gente vê, esse aí já não traz nada de benefício. Eu queria agradecer todos vocês, agradecer quem está nos escutando, e ficar atento sempre para os nossos próximos podcasts, que vão sempre abordar temas assim bastante curiosos. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Léo. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço. Agradeço vocês demais. E um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.